para interceptar o localizador, curva esquerda para o 155, reporte estabilidade. Seu 155 aproa, chamar estabilidade. Mike Fox, bom dia, confirme se estou de sobrevoo. Sim, aguarde cópia. 2-2, comprovante, aproximação, torre 198, decimal 6. Enter. Para 2-2-3, esse aparador esmeltou, essa porta estabilizada no localizador. Para 2-2, chamarei estabilizado, passarei. Usa para 1809. Parceiro já está resolvido. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, para Costa Azul, vai via Litoral Sul, a 500 pés, após a colagem curva direita, 0127 é o código, 1208 é o controle. Torre Gol 1922. Gol 1922, a porta marcadora externa da chave travada. Portaria. Gente, será meio táxi de colagem agora com a torre 186. Tem 3663, o vento é de 120 graus com 89, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 3663. Esse pela grama que foi cortado e se espalhou pela pista, ok? Ah, tá ok, tô visual aqui. Vou pedir pra Efraero ver se dá pra fazer uma limpeza. Obrigada. Paulo Salvador, Chanel 6200, livrou. 6200, bom dia. Prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 02. Bom dia, Alfa Juliette 02, 6200. Solo Zulu Golfo Papá. Prossiga. Pro é 344 de saída e está passado 33 mil terminal. Gente, terceira decolagem de que pista? 10. 10, tá no parte 3? Afirmo. Gente, um minutinho, cópia. Ok. Torre, Eco Alfa-Oscar está acionado com 6 a bordo, plano B de 6 horas e 30, alternativa Carajás, toque para o táxi, mandado BPM. Seu critério, tá guardando o cópia, tá ok? Tá ok. Matheus 085, para ingressar na terminal Ilhéus, chame 120, decimal 1. Alô 06, livre à direita, 1219. 219, 73663. Passarei 2-2-6. Passarei 2-2-6, complete aproximação final, chame torre 1-8, decimal 6. 2-8-6, obrigado. Torre, bom dia, passarei 2-2-6. Passarei 2-2-3, continue a aproximação, aguardando o pista livre. Positivo, gente, passa, tá 2 vias do externo. 2-6-6-3. Já 3179 para o táxi, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão com 125. 145 a bordo? Não, negativo, é 125, 125. 125, táxi autorizado via pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Pátio, já vou para a espera torre 186, bom dia, 3179. 3663, ponto de agilizar, portão 5. Afirmo, para o portão 5 utilizando o TAC 3663. Zulu Golf Papá, pronto cópia? Pronto cópia. TAN 3179, vai ficar apenas atento ao término do parqueamento do aeronave da companhia no 5, tá ok? Afirmativo, TAN 3179, visual. Papá Romeo Zulu Golf Papá, tá autorizado feira, 4.500 pés, só que inicialmente vai manter o 1.000 pés. Após decolagem, curva à esquerda no corredor forte, pista 1-0, 0-1-3-0 é o código, 1-2-0-8 é o controle. Confirmar o código? 0-1-3-0. Gente, autorizado feira, nível 045, mantendo o pé, curva à esquerda. O corredor Ford está decolado no 1-0. Adiciona 0130, controle 1208, Zulu Golf Papá. Zulu Golf Papá, planejamento correto. Confirme o TLB, por favor. 2. 02 a bordo, livre acionagem, treine táxi. A gente vai chamar nesse táxi, Zulu Golf Papá. Bom dia, qual 922 livrou? 922, prossiga via Alfa e Porsche Santa Juliette. Alfa e Santa Juliette, 922. E a Mike Fox autorizou até a interseção, reporta para ingresso na 17. Azul com a 2008. Autoriza 1700, peço uma referência, senhora. Azul 4298, autoriza. Obrigado. Solo para 3663. Prossiga. Ali na taxa que a gente ingressou, tá cheio de bolo de grama, parece que andaram cortando grama, são uns bolos enormes de grama, pode entrar em motor de avião, isso aí, viu? Tá ok, vou pedir pra Fred fazer uma limpeza ali. Obrigada. Obrigado. E o Mike Fox mantém a posição e aguarda. Uma chama em ato, Rio, 198, décimo meia. 186, obrigado. Para o 11, o 922. 2, Salvador, bom dia, da 3179, ponto de espera da 1-0 pronto. 3179, bom dia, mantenha ponto de espera e aguarde. 7, da 3179. 2, Salvador, 8, bom dia, azul, 4298, estabilizado em RS. 4298, bom dia, continue a aproximação, guardando a pista livre. Passarela 2223, meus solos 1-1, livre à direita, 1-2-1-9. Direito 2-1-9. Alô, Salvador, bom dia, passarela 2223, viva. Já 10 aqui, eu mantenho, escuta a guarda, por favor. Passaredo 2223, bom dia, Lívia. Passaredo, bom dia. Táxi autorizado, Alfa, reposta de Juliette. Alfa, reposta de Juliette, 2223. Olha, até autorizado até o ponto de espera da 17. Passando pista azul. Vento de 1-2-0 graus, com 7 nós. 7 de pouso, obrigado. Vento 3179, visual com tráfego na final. Afirmativo, da 3179. Após o pouso do mesmo, ali mantém pista 10. Sente após o pouso do mesmo, ali mantém, da 3179. Romeu Escadavo, prossiga. O Brasil já passou Pito Açúcar, vai ingressando no seu circuito para pouso, vai com intenção Tacho 3. Romeu Escadavo. Sente Romeu Escadavo, vai prosseguir linha do litoral, reporta no através do Vátio 3 via linha do litoral. Autorizado o cruzamento da pista 1735. Vai chamando através do Vátio 3, Romeu Escadavo. Procedure Delta Alpha Echo Lima, and then position Lima Echo Delta Alpha. Affirmative. Sobe o passarinho do 226. Passarinho da grama, né? É, exatamente. Tá ok, já vai providenciar, já informei pra eles, vão providenciar a limpeza da grama, tá ok? Descida 5, 2, 1, 7. Sente a Kofalska, vai aguardar até o helicóptero em cruzamento do eixo da M735, ok? 160. 73304, identificação, chegada é Bonf, desça para o 060. 060, Bonf, 3304. 1605, desça para 4000 pés, ajuste 1019. 4000, 605. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4208, o Ciente da Lima. Azul 4208, essa identificação, chegada Mário, desça para o 070. Pescou Mari 070, Azul 4208. 200, tem condições de prosseguir direto, farol de Tapuã, sem interferir com a SBN 735? Tem livre decolagem, Zeta de 130 graus com 89, Lima Mike Fox. É pra dar 10, já fica até mais rápido. Tá ok. Vou informar que a André Sano não tá te ouvindo. Urso papá. Alô, Salvador. Bom dia, Azul 4298, tudo bom? 4298, bom dia. Táxi em frente, ingresso à primeira esquerda via pátio 3, via aquilo. Táxi Alfa, próximo linha Juliette, tem bastante grama. O pessoal fez o aparo aí no canteiro central. A gente já solicitou aí, claro, que fizesse ali o recolhimento do material, só para não correr o risco de ingerir pela turbina. A gente taxia via aquilo, pátio 3, chama para ingressar no pátio 1. Aquilo, pátio 3, para ingresso do pátio 1, chama o 4298, obrigado. Cabral, vou olhar uma mãe. Mike Fox, controle, 120, decimal 8. 208, Fox. Quebec, Cairo, Lourenço, informação em curso é a Lima. Altímetro 1019, de Salvador, Cairo, visual, o número pés, via corredores, achei caixa pés. De 186 torre, 128, controle padrão, transponder 0161, Quebec. Eco Alfa Oscar, vai decolar mantendo pro até 2000. Após controle para possível modificação do nível. Está restrito até 2000 pés, mantendo pro. Tem livre decolagem da 97, Beta de 130 graus com 79. O Azul 4298, à sua esquerda, temos helicóptero aproximando pelo setor sul do aeródromo. Está ciente do seu trava, vai aproximar direto para o pátio. Ciente, 4298, Azul. November 970 Sierra Juliet, observer 190 taxiing at your left side, follow the traffic, come to enter April 1. Pergunta da interseção, livre falar. Rodou, TAM 3179, bom dia, Dial. TAM 3179, escuta, tá lá, sobre 340, sobre Dial, Leda Bridge. Silva, Dial. And after the instruction. Zero zero, Juliet, give way to the helicopter. Cruz, papá, tá com ingresso na parte 1. Taxi em frente, ingressará a segunda direita via Índia. Ponto de espera, mantenha e chame torre 118, decimal 612, altímetro 1019. Tem uma boa viagem. Na segunda, 1186, quando pronto. Cruz, papá, boa. Boa. Azul 4298, ingresso autorizado ao pátio 1, à esquerda, portão 8. Pátio 1, esquerda, portão 8, 4298, azul. 40, voa Momo, é isso? Afirma, mantenha a proa 2 mil pés após voar Momo. Mantenha a proa até 2 mil pés após voar Momo. Lápis, já tá só. Avisou pra pouso, Limão Mike Fox. Confio para o controle. Limão Mike Fox, sinal pra pouso. Gente, frequência livre. Beleza, pegar. Controle, bom dia, tá 3859 com a Lima. Lima Echo Delta Alpha. Afirmativo, position Ruby Bravo Romeo India Delta Echo, bridge position. Alright, after Lima Echo Delta Alpha, Bravo Romeo position, 707. Afirmativo, straight ahead, second right via India and the call tower 118.6 on hold short runway 10, QNH 1019. Papá Romeo Eco Alfa Oscar, curva esquerda na proa Momo. Curva esquerda na proa Momo, Eco Alfa Oscar. É. Seven, have a nice trip, call tower 118 small 6. Oh, trip 5217, solicita descida. Trip 5217, desça para o 080. 80, 5217. É 225 da Ocean Air, prossiga. É, por favor, você sabe se Brasília ainda se encontra fechado? Livre decolagem, hotel. Brasília Aeródromo, confere? Aeroporto Internacional lá, por favor. Só um instante. Obrigado. Autorizado, o senhor não vai alinhar? Para 2009. 200, 3304. Plano 3859, eu para 2309. 2309, 3859. 5297, iniciar a descida? 3304 atingiu 60. Plano 3304-7, mantenha 060. Beleza. Gol 1605, chame torre 18.6. 18.6, 1605. Tá bom. Firmo. Autorizado a alinhar, decolar pista 10, venta de 130 graus, com 629, Zulu Golfo Papá. 1-0, Zulu Golfo Papá. Após estar presa para 2 mil pés, a USH 10019. Está 2019, eu azul com 208. Vitor Charlie Hotel na Arco. Vitor Charlie Hotel, quando eu puder, sou para 100, sai da Arco. Por fim, Vitor Charlie Hotel. Subo para 100, sai da Arco. 100, Arco, Charlie Hotel. Torre Salvador, bom dia, eu vou no 605, estabilizado sinal da 10, baixado e travado, passando externo. Bom, no 605, continue a aproximação, aguardando pista livre, bom dia. Bom dia. Oxané 6225? Oxané 6225, solo, Salvador. Em contato com o centro Recife, o mesmo nos informou que Brasília ainda se encontra fechado, devido à visibilidade lá, no máximo de 50 metros ainda. Eu vou daqui até mais. Então tá bom, obrigado. É, tá liberando o voo pra lá, o tráfego, você sabe? Não nos informaram nenhuma restrição não. Caso o senhor queira, o senhor tentaria e alternaria se fosse o caso. Ah, então tá bom, obrigado. Aos 2-3, curva à esquerda, controle 120 decimal 8. Gente, curva à esquerda, controle 1208, Boas do Lugo, Papá. Tá localizador 06 para descer? Desça para 3 mil pés, ajuste 1099. 1099, 3 mil pés, 3304. Azul 4208 está autorizado final e LS é posto estabilizado. Autorizado final e LS, está estabilizado 4208. Trip 5297, desça para o 050. 50, TP 5217. Controle do Lugo Papá. Romeu do Lugo Papá, mantenha 1 no meu pé, aguardando o turismo para o 045. Deixa eu manter meu pé, está mantendo o sal do Lugo Papá. Até o Pátio 3, Juliette Tango Zulu. Muito bom dia, Xené 6219. 6211, Galeão. Informação em curso é ali, Maltinho 1019, já aprovado 360. Pronto para 4. Afirmativo, vamos copiar 6219. Salvador, Galeão, nível autorizado é o 360. E após o 10, ESMAP, restante conforme a rota do plano. Metragem pista 10. Vai manter a reta até cruzar 2 mil pés a terceira milha. Após curva à direita, cumpre o perfil subida da El, Leda, após Leda, direto à posição Bridge. Controle 1208, torre 118, decimal 6, transponder 5015. Estimativa atualizada para Galeão 360, cumpre o perfil da, perdão, Epsilon 10, mata após rota conforme, cumpre o perfil da El, Leda, Bridge, decolando da 10 com a primeira curva direita, 208, é o controle 186, torre 5015, o transponder, Xané 62 e 9. 5015, portão 2, Xané, portão, o Xané. Chamada pronta, Xané 62 e 9. Tem sim, já aprovado, só instante da cópia. O solo 35345. 345, Vitória, eu tenho reprovação, 7-4. Olha, tá no circuito, 5-2-4-5. Paulo, bom dia, voo no 605, Libra na Eco. Não. Alfa, ingresse a primeira à esquerda via aquilo. Estamos com um material ali de grama na Alfa. Em sugestão já era para retirada. Só para evitar a possível ingestão pela turbina, ok? 208. Mate, eu vi aquilo e... deixa ele para ingresso no pátio 1. Deixa eu chamar. Xené 625, eu sou o voltando. Eu fui ação para pouso. 4208. Tiro 345, você não se escuta. Não, é uma Avianca, é o Xené 6225. Vai mostrar agora, 045, vou copar. Mapa uniforme Yankee Eco Serra, mantenha no 1500 pés, condições visuais. Tiro 5345, confirme, tá sem o plano? Não, já tem o plano e aprovação, só um instantinho, gente. Obrigado. Sierra Juliet, good day. 09. Confirmado, 14. Gente, 14 já temos a autorização número 3 para 4. Salvador, muito bom dia, 1926 Calima, autorização Guarulhos. No 605 para ingresso no pátio. 605, ingresso autorizado, portão 3. Para o 3, obrigado. Voo 1926, Guarulhos 36, confere? Confere, 1926. Reporte Veracruz. Lima em curso, 1019, só instante na sequência. 1023. 25345 para copiar. Prossiga. Aprovado então, Vitória, no Espírito Santo, nível de voo 380, via Upper Zulu 44. Decolagem pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira. Após curva à direita. Perfil de subida da El, Leda após Leda, direto à posição Eudes. Controle 1208, turno 1 no 8, decimal 6, e o transponder 5017. Negativo, autorizado Vitória, 380, Pesolu 44, pista 10. Vai manter a reta após decolagem 2000 ou 3000, após curva direita, era da El, Leda, e após direto Eudes, chama controle 208, e é, alterna 186. Transponder 50 no 4, 35345. 5017 e agora chama o ponto para o chamamento. 5345 vai chamar para o chamamento. Checo Serra, 1500 pés, corredor forte. Five climbing flight level 430. Atenção, 045 do Golfo Papá. November 97, Juliette, Radio Contact, Cabo Sater 430, Dial Departure. Dial Departure, climb maintain flight level 430, November 970, Sierra Juliet. Ingresso para o Chão Tramal, 3304. Qual chame torre, 18, decimal 6. 8604. Passa de Salvador na radial 299, cancela, visual prossegue 085, a pista é no zero, curva à esquerda após 2 mil pés da terceira mira, perfil subida Momo, Cogbu, após Cogbu, direto barreiras, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponder 5005. Seja na nave, azul 420. Pro 108, 1008, corrigiu. O pátio 3, 4, no teu lixo, chame o próximo, né? Passarendo 2223 para a quadra. Ativa taxa 1 azul aqui, já te paga a cota. Só um instante. Azul 4208. Na escuta? 4208. 4208. Pousou, levou na Alfa, taxa em frente. Ingresso, primeira esquerda, via aquilo. Nós estamos com o trecho da Alfa cheio de grama. Inclusive, uma viatura da atrás se encontra para fazer o recolhimento do material. Via aquilo, está à esquerda, pátio 3, chama para ingressar no pátio 1, portal será o 9. Ciente, então, via aquilo. O portão é o 9, tá visual com a viatura também, 4-2-0. Vai ver aquilo, via pátio 3, vai chamar para ingressar no pátio 1, no portão 9 do pátio principal. Sim, a gente vai chamar para ingresso no pátio 1. Não, esse é o 6. 2-2-8-6-5-2-1-7. Via Elefa, após Elefa, vitória da conquista. Controle, posição decola, pistão no 0. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após curva à direita. O perfil de subida é Arbor, Elefa, após Elefa, conforme a rota. Decola o controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 5020, 5020. Autoridade nível 260, Elefa, após a para a conquista, decola 10, após 2 mil para a direita, Arbor, após Elefa, controle 1208. 3586, responder 5020, 2220. Reta, remota 14, ponto, parceiro. Separado. Solo 35345 para o feedback, salamento. Fita Charlie Hotel, informa que você chamou para o pouso.